absurdo. Eu sou asa, que é uma perca de jegue. Eu sou Kylie, eu sou foda. E geme, que nem uma mulher. É, onde você está? Ó, eu tô na casa junto com eles. Eu virei uma águia, fui falar com o Ranger namorado. Depois ele me deu medicamento. Eu fui pra terra, virei um lobo. Parejei. Aí eu cheguei na casa junto com eles. Bom, agora... Tá bom, só pra finalizar a situação. Dois estão mancando. E o Rambo, o mais inútil, tá de boa. E basicamente tem um exército de Urux. O Kylie falou se filho de campo, quando na casa. Enquanto o exército de Urux chegaram no portão, e obviamente, eles tinham um ariete. Mas, meio que eles perceberam uma coisa: se eles conseguiam jogar um druida, eles não namoraram, eles podiam jogar os próprios soldados. Não, druida, um mago, né? Eles não sofrem dano quando eles caem. A ponto milha dele na sua cabeça, eles caem até rir com uma precisão linda. Tá bom, então. Eles são gostosos. Tá bom. É, sarado. Tá bom. Vocês ouviram um barulhão. BAM! Míssil! Nossa, vai tomar. Míssil! Vocês não sabem quem está sendo jogado lá, só ouviram um barulho. Eu sei, então, míssil. Não, faz o seguinte. Você tá dando um quarto. Olha aqui. Você tá num quarto escuro, okay, com algumas velas, com um cheiro de sangue. Porque tava, tinha saído todo lado, por exemplo, o cara tinha menstruado. Eles estão dando não, lugar, ó, mas é não. Ó. Yeah. Falo bem assim pro Rambo. Ó, toma minha espada. Toma minha espada, no quarto escuro muito dela. Sai você. Vamos voltar pro início. Eu sou o Kallis com macho de romania. Eu tenho que saber ficar pelos outros. Eu dou mexer lag pro Rambo. Rapidinho, situa a gente, faz o mapa da casa pra gente. No extremo esquerdo tem uma cama, simples. Sim. No direito tem outra. Embaixo da cama do direito tem um armário. Não, é embaixo, eu digo na frente. Uhum. Tem um armário. E na frente da outra cama tem uma escrivaninha. Tem onde vocês acharam os remédios e as lãs. Uhum. E tem candelabros por aqui. Olho mágico na porta aqui. Tem um espaço grande. Pra direita tem um espaço grande. Porque não pode ter casa entre essa casa e o muro. Esse casal foi do muro. Uhum. E pra esquerda tem mais casa. Ah, atrás tem uma área que tem a fogueira. Então, olha pelo olho mágico. Vê o olho mágico, vai. Você não viu nada, porque na frente da casa tinha uma escadinha. Dois degraus. Tem um negócio, tipo uma varandinha pequena. E a porta. Você olhou reto e viu as casas. Uma loja de espada. E do lado, uma taverna. Olha, é isso aí, né? Ó, se a gente continuar ali, não vai dar tão certo. Se eu atrair os caras pra dentro, onde vocês vão se esconder? Na porque fossa. Os caras... Na... Sério, na fossa. Não! Merda. No extremo dos casos, a gente vai pra fossa. Você levantou da cama, assim, você levantou assim, olhou pra ela, já tinha um monte de guarda se preparando. No portão, quando eles meio que se cagaram, eles estavam passando por cima. Uhum. Ah, lembrando que eles querem jogar um curso, eles querem jogar um clássico. Se vocês querem sobreviver geral, entre aspas, não seria muito esperto que eles assaltarem uma loja gigante e comer pra três pessoas e deixar os soldados sem comer, sabe? Então a opção mais esperta é que eu fugir. Faz o seguinte, a gente... Eles enrolaram um mundo, vocês estão ouvindo um... Na porta? Caralho, eu levanto e eu tento virar um lobo. O Ura, que caiu deitado, por isso eu não viu ele. Ele levantou depois, já que você olhou e saiu, você não viu ele, você levantou. É 2d6 mais tristeza. Eu vou preparar o míssil, tá? Ele é bravo. 7, 9. Dois domínios. Beleza, eu viro um lobo, eu mordo a camisa do Kaliel e vou levando ele pra uma extremidade. Tá, falei. Ah, o que você fez com o Kaliel? Eu mandei ele pra cá, pra outra extremidade daqui, ó. O que você fez com o Kaliel? Com essa pica de cheiro. Não conta pra ele. Ó, eu mando ele, eu coloco ele no lado direito ali dos fundos. Eu só deixo ele, tipo, apoiado assim. Eu já saí com ele, meu senhor. Como é que ele é? Eu vou olhar pra ele, tá pra ele. Ele tá assim, eu vou olhar pra ele. Você pega e tenta cortar. Não, dá na perna do urso. Ele não vai perder nada, assim não vai ganhar nada. Se ganhar mais um, porque a chinelé é foda. É muito fino. E também porque o urso aqui ele tá com a perna presa, então você vai tirar a perna. Tá? Seis! Tá bom, então o Urak levou uma xerengada e ele estraçalhou a panturrilha dele. E o Rambo tá correndo pra fora da casa nesse exato momento. Tá dando uma luta entre os ferreiros e os outros. Eles são melhores que soldados. Os Urak vão procurar em todo cedo, certo? A visão de frente deles é pior em relação às cores, eles preferem menos cores que a gente. E a visão periférica deles é praticamente nula. Ele ainda tá com um bagulho preso, né, na porta? A gente tinha um olho aqui dentro, gente, na batalha inteira. Não conseguem ver de longe, porque tem muita armadura, que é mais chato. E tem um lado especial, tão mago. O cara ainda tá com a perna dele? Não, ele não derrubou a porta. Ele já saiu da porta, ele vai atacar ou lançar alguma faca. Tem plantas na varanda? Não, é isso daqui, tem algumas ervas curativas. Suficiente, a gente taca tudo na fogueira pra fazer fumaça. Vai, faz o fogo. Faz o fogo. Aí a gente já começou a queimar as coisas. Tava fazendo aquelas ervas, só que acabaram de queimar, tava fazendo o cura. Tá, vai. Tá, whatever. A gente queimou as ervas já tava fazendo fumaça e o cheiro. Ou seja, o aqui já tá confundido. Só pra mirar aqui o exército de verdade, ele tá um pouco longe, tá? Aqueles drones que não entrou, que se surgiu na floresta. Tá. E já passou um dia e meio, então você já tá curando. Só pra avisar que o Urak tá tentando quebrar a porta. Tá. Ele tá com essa parte livre, né? Então ele pode entrar. Como ele não sabe que tá passando por algum, ele pode quebrar a porta. Então aproveita. Só que a hora que ele quebrar a maçaneta, a porta vai abrir. Então tá quase certo. Tá. Então aproveita que tá de fumaça no tudo e sai correndo. Não precisa mais acertar o Urak. Tendo parte do domínio, ninguém perde nada, não sabe. Eu vou na direção da cidade. A gente tem que... A capital, na verdade, é tipo uma das Goiás do Federal. Aqui é Ori, e aqui em cima de Ori tem uma parte menor, não é o pessoal fica o meio. Tem um rio passando por aí? O rio fica aqui assim. Mas não tem como pegar o rio entre uma cidade e outra? Tem. Pode deixar o rio passando e. Tá, então vamos lá. O rio é longe. Tem floresta perto do rio? Sem ser aqui os orcs. É, não, são outros, é totalmente. Tem uma floresta que dá pra chegar no rio, e do rio dá pra chegar na capital. Mas tá, a gente saiu com essa floresta. Tem que dar um jeito de despistar o olfato do rio. Tem que deixar, tipo, pistas erradas. É, tem quatro grupos da vez da casa que conseguem ver com isso todo mundo acerto. Eu rasgo uma parte que eu vejo que tá muito. Eu pego o sapato e olho pro outro lado, tem duas ou três filhas. Joga mais coisa também, só um sapato em comparação com um lobo. Porque eu não consegui. Dois humanos. Eu não vou pegar minha cueca. Tirei a cueca. Cara, tá, ele vai. Ó, ele tira. Ele tira a calça, ele tira a cueca e depois ele pega a calça. Você tá com a camisa, que tá com o. Olha, eu acho que eu não consigo me resistir. Oh, eu já tenho uma de jegue. Sabe quando você matou o Urak? Encheu de sangue sua camisa. E eles seguem o cheiro do inimigo e também do urso. Por isso eles andam em conjunto. Ah, então. Eles se localizam. Cara, eles se curam com a minha mãe. Eu falei, você tá na frente da casa. Vocês pularam a cerca. Joga. Míssel. Se você tivesse querendo foder a gente que nem você tava da outra vez, ele ia falar que de alguma forma a pica dele acabou na cara do cara no meio do caminho. É, o Bruno é doce, ele tem uma roupa natural, feita de folha e... Ah, não. Sabe que eu uso só uma folhinha só pra tá? Não, só que é a roupa que tem o corpo inteiro dele, é natural. É, minha roupa é não adianta, no caso dele é aquela folha de bananeira. É. É um mal. Ei, arrasta, por que você escolhe aí? Rapidinho, deixa eu te mostrar aqui. Ô, você é noiva? Você entra na igreja, ele tropeça com a calça. Tá, e agora o que você faz? Você debaixo tá fudido, porque eu não tem mais nenhum inimigo perto de você, mas eu tenho que correr muito até eu sair. Você não viu o coisa do seu? Você viu que eles estão voando, foi em direção à floresta. Passou 2 horas, deve ter chegado. Rapidinho. Porque você tava machucado também com o pulo. Você só ficou meio atordoado. E aí você conseguiu só cambalear em um lugar seguro, que é atrás de uma casa. Você ficou 1 hora e meia, você acordou assim. Tá, enfim, daí você acordou e foi por aí. Mas você lembra de ter vindo voando pra floresta. Então passou 2 horas já, agora tá de tarde. E você quer olhar. Tá, eu olho pra cima, tipo, pra trás, você olha pra trás. Ai não, porque se olhar pra trás é alguma coisa, a gente não poder. Eu continuo com essa. Não ia poder, mas você pode olhar pra trás, porque a cena não é tão bonita. O verdadeiro já foi de comprar várias armas. Não tem problema que a gente tá com. Você tá vivo, problema. É. Este também ficou. 1 hora e meia lá em cima. Tá, eu quero discernir realidade, eu acho. 10 mais 2, eu tirei 12. Tá, é 3 perguntas, eu acho. O que eu deveria procurar por aqui? Pode passar bastante frio porque tá alto. É, pode ter chuva. Não, relaxa que o frio não tem problema porque não existe tanto. Uma hora. Eu considero um muito valioso. Se você considerar o último valioso, poderia achar. Você não tem que ver o rio antes. Vai demorar meio dia pra chegar. Algumas ervas, muitos mais, se vai no chão. Se você tem que ver de cima, você vai. Quem realmente está no controle aqui, porque não tem mais nada pra perguntar. Eu. De inteligência? Nossa. Tem uma flecha voando no ar com fogo. Mas vocês estão reunindo sem nenhum inimigo. Tá fogo pra cima, em cima de vocês. Onde que eu tô? Tá. Na floresta, pensando no movimento das árvores. Pensando no macaco. Peraí, eu tô. Você tá com aquela. Só pica e fica. É verdade! Valeu. Eu só não saí andando porque eu tô esperando ele, mano. Eu quero ver a gente tá, eu cheguei gritando Asis. Asis! Asis, caralho! Entendeu? Isso é mesmo! Eu tô balançado. Chamou! Ah, dois prontos. Eu deixo amarrado uma corda. Tipo lá, uma corda. Eu faço minhas coisas, volta aberta e tal. Deixa o bagulho duro. Tá, tipo assim, eu procuro uma festa e amarro assim num galho. E deixo ali, eu deixo bem amarrado, confiro se tá bem amarrado. Eu posso ir dois. Rola o dado pra ver se ele conseguiu. Você muda o estado. 2 D6 mais D6. Pera aí, você pode conseguiu achar? Deu 7. Eu sou um manipulador. Você consegue então, mas vem no caminho, ó. Você vai apanhando no tronco. Daí uma hora escorrega o seu pá! Daí ele encosta no galho e você vai pegar a corda. Tá pendurado com as costas fodidas. Eu grito. Tá, eu vou resgatar ele e peço ajuda do mago. Eu peço ajuda. Tá de tardezinho escurecendo. Vem, seu filho da puta! Eu não, tô falando difícil aqui. Eu pode tento ir puxar a corda. Rola, 2 D6 mais força. 8. Tá, ali na copa. É, eu só que eu não consigo puxar mais. Só que é frestinha. É muito pequeno, não consegue entrar na frestinha. Vai, Kaliel. Kaliel, pega meu machado, Kaliel. Aí eu vou, pego. Não. Ele tava na mesa. Ele não tava na mesa. Ele tá na mesa. Ele tá na mesa. Ele tá na mesa. Tá. Ele cortou o galho errado, ele cortou o galho onde ele estava. Agora eu tô pindo. Rola! Rola! 2 de 6 mais 3 de novo. 2 de 6 mais 3 de novo. Oh, meu Deus. Esse cara vai de chato. Nunca vai andar. Sério, deixa eu. Ai, meu Deus. 4. 4. Nossa. 5? Não, não tenho reserva. Ah, ó, você caiu, se segurou e me deu a cabeça no pau. Deu a cabeça no pau. Porra, mano. Eu não consigo guardar. Tá tipo isso assim com a mão, eu vou levemente. Tá, e ele tá se soltando, ó. Vai se segurando o fone. Aí quando eu vejo aqui, tipo. Vai dar uma quedinha só. Então assim, eu solto com tudo e vou ajudar o Kaliel. Tá. Eu tento puxar ele. Tá, 2 e 6 mais chance. Fiquei pesado. 5. Caralho. Tá puxando o Kaliel? Você não consegue puxar. Uhum. O galho vai se ver. Ele tá de boa. Mas o galho vai se ver. We'll be right back. batalhão. Isso! Ou você pega essa jiromba, deixa dura, segura e depois encolhe ela. Fazer isso, mano. Nove. Pô! Você puxou ele, pum! Ele saiu correndo, caiu na live, meu. Primeiro, eu pego a machadinha e tento romper as frestas, certo? Pra eu pro lado conseguir. Então vai dar 2 de 6 mais de 3 a menos 2 de bolo, porque é muito negócio. Até tá aqui escuro já e vai ter que demorar. Pera aí, então. Vai. É, tá menos 3 com as luvas, ele pode fazer a magia. Vai, eu usei. É truque. É truque. Eu tenho que, só que eu ilumino um objeto. Ilumina a machadinha. A machadinha. Então vai, 2d6 mais destreza menos 9. 6. Se você puder cortar 3 frescos. Se você puder cortar 3 árvores, ele vai cortar um terço. Ele consegue passar, ele vai ficar tudo arranhado, sangrando. Tá. Eu tento facilitar um pouquinho mais pra ele. Tento... Oh, caraca, doce! Foi 12, foi 5. Tá bom, você cortou mais 2, sabe? 7. Caralho! Tem força? Não. Você vai puxando ele. E no final você fecha só dá o último suspiro, sabe? E pum! Joga ele pra cima, ele quase cai de volta no buraco. Ele vai do lado, porque ele tá todo segmentado. Cara, você pegou a 0. Peguei. Você pegou 5 ervas, dá pra fazer 2 tiros. Pronto, tomei uma e eu tô curado. Tá, mas o Sonic tá nas árvores ainda. Eu posso limpar as árvores. Os outros sem camisa, eles estão frio. E os outros que estão chegando, e vocês ouvem? Ah, puta que pariu! Eles vivem na floresta. Ih, veio. Ah, eles derrubaram. Eles sentiram cheiro de sangue. Limpei. Tá, eles ainda estão vindo nessa direção, porque eles vão demorar pra localizar a árvore sexual. Ela tem um pouquinho no chão, ficou. Tá. Tipo uma raposa misturada com um inseto. Dá pra montar nele? Tá, eles conseguem passar pela festa do amigo? Eles conseguem subir cada vez. Peraí. Eu posso falar com os quadrúpedes, eu nunca pensei nisso. O alvo trata a próxima criatura de enxergar como um aliado de confiança, até que se prove o contrário. Eu posso usar isso nele montado e ele vira uma alça que ele ainda tem direito de funcionar alguma coisa e leva o cara. Você vira um animal normal, porque eles vão atacar com animal normal, ao menos que o animal ele é tipo piranha do mato. Ele só mata e tira muita fome. Então é o seguinte, você vai virar um bicho e o bicho mais discreto possível vai fugir. Ele vai montar em um quadrúpede e você destruiu. Então a gente, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai montar o acampamento. Vamos recuperar a energia, vamos marcar xixi. Os quadrúpedes, eles estão ainda procurando a gente por causa do sangue. Eles viram sangue lá no chão. Só que, com o Calhão limpo ali, vai demorar um pouco pra, opa, então, pra eles acharem. A gente dorme, aí quando eu acordo, eles vão estar mais perto. Aí dá pra usar. Aí a gente... quadrúpede e sai. É que, tipo, eu posso acertar tipo um arco e flecha nas costas dele, não vai machucar. Uhum. Já dá pra aplicar o veneno. E ele vai me ver como confiável, mas nele sai até o bicho. Eu não consigo achar a árvore, mano. Eu posso colocar um trilho falso. Mas espera um pouco, porque ele acabou de limpar. Gente. Vamos montar o acampamento, vamos montar o acampamento. Tá, então. Tá, quem vai montar o acampamento? Ele. Descendo ao turno deles de guarda. Oasis. Tá, isso, o braço ali tá brilhando. É, até o 100 de pé. Tá, calma aí, já mudou o acampamento? Já. Temos uma cabana simples e... Não é? Com um cama pra tudo. 3 camas. É um negocinho assim. Eu conheço bem. Um pinto de borracha, tá? Eu vou não, é de metal. Não tá tão perto assim do Oasis. Não, sei, mas... é um negócio de metal. Que é cilíndrico, e você põe fogo dentro. Tipo, ele não... Ah, tá, você fez uma fogueira. E eu dei a minha telinha pra ele. Pra ele acender. Tá, você acendeu o fogo. Ah, acendeu o fogo. Ah, é falar difícil sobre aquela flecha que passou. Você quer falar? Tá bom, então eu vou te falar agora. Se eu olho uma coisa, vai falar pro seu pai, pra alguém, e você esquece. Então, você percebeu que quem tava pro Ender. Ele tava procurando vocês. Tipo, ele viu vocês. E você viu que saiu da torre onde ele tava. Tá, paga pau. Posso entrar? Não. Vou fazer o seguinte. Tá cheio, desculpa. Então ele já tá vindo pra cá. Então ele talvez se foda por causa do Squadron. Tá, ele vai sabe o Legolas? Então, ele é o Legolas, que legal. Olha, eu guardo pra mim essa informação. Não, eu vou colar a sabedoria pra... Isso. Seis. Você continua ouvindo o barulho e você percebe que ele não tá... Aumentando e diminuindo, eu acho que é uma constante assim, sem parar. Sem parar, sem parar. Ai, vai vir um bicho voando. Ai, é um inseto, foda-se. Sem parar. É um inseto gigante. Uma, tá, agora você vai. Tem que chegar perto? Calma aí. Você passou 3 horas, são 3 da madrugada. Vai ao melhor dela. Olha, como é um bicho, eu tô na selva. Caralho, cadê você vai ter que me dever? Eu fico ainda de guarda. Mais um pouco? Por causa então daqui a pouco você ouve o de barulho. Se chegar o bicho, eu consigo falar com ele. Não, você ouve o barulho, pode vir lá. Você olha pra baixo e vê que o escudo tem que ficar na árvore. Eu tô subindo, eu tô no pé da árvore. Ele é lança. 11. Você olha pra baixo, tá escuro, né? Porque o machadinho tá brilhando. Você olha assim pra baixo e não vê direito. Ah, o Ranger tá aqui. Eu dou uma olhadinha assim, ó. É, pra direção do caminho do barulho. Tá, então eu só acordo com o Ariel e faço pra ele. Falo pra ele pegar a árvore. Não. Sim! Calma aí. Hã? Eu não vi sua voz. Não, É, cara, eu tô falando que é tipo aquele sinalizador, tá ligado? Vai brilhar mesmo. É tipo, só que eu não sou assim, vai e volta. Eu olho assim. Oh, shit! Eu jogo a machadinha pro alto. Tá pensando em três. Não perdeu a machadinha. Você jogou torto. Ela caiu lá na frente. E agora eu tô sem luz. Tá. E a luz dela foi dada pra acender a fogueira de uma fogueira que acende. Não faz brilho, porque ela tá no lugar. Eu posso andar. Vocês estão fodidos. Não, eu fui dormir e falo pro Caliel, dá uma olhada. Tá, Caliel. Me acorda. Mitchell! Fala logo isso aqui. Tá pronto. Tá pronto aqui, ó. Pra reagir. Vai. Vamos nossa sabedoria. Vamos nossa sabedoria. Acho que é... 7. Mais 1. Um sabedoria. Ah, então você consegue acordar só o... Moraes. É, porque é o Ram. Só o Ram até. Eu acordo o Ave. Fala assim. Fala mais percepção. Posso mudar? Use seu míssil, Caliel. Use seu míssil, Caliel. Se eu mudar... Não, vai queimar só a árvore. Eu podia botar fogo na árvore, mas você não deixa. 10. Podia ter acabado com a floresta, só que você não deixa 10. Essa fusão. Tem uma... 10. Eu vou usar meu veneno. Eu preciso acertá-lo. Eu não precisei procurar, só encostar nele. Não pode acertar ele. Por quê? Porque tá escuro. Só pra lembrar da árvore. É verdade, eu vou iluminar... Eu acendo a árvore, ilumino a árvore. Assim eles vão ficar entretidos, que eles vão olhar. Caralho, essa porra tá brilhando. Entretido, entretenimento. Eles vão ver assim. Caralho. Ele assim. Um cacetão. Não, ele assim. Ele assim. Eu quero acertar o veneno nele. 2d6 mais destreza menos 3. Eu não toquei na folha, eu toquei na madeira. 2. Caralho. Você acertou o próprio pé. Não, tô zoando. Não. 2 mais 1 menos 3. Ah, isso é um pouco zero. Eu tô com zero e atirando pra perto. É. Você é envenenado, porra. Tá. Você é envenenado? Tá. Porra. Daí, deixa eu fazer alguma coisa, mano. Você tem a estoxina. É. Usa, deixa eu ter uma arma, por favor. Porra, verdade. Ele altera o sentido do seu momento, né? Se você acha que o cara é inimigo, agora você é seu amigo. Se você acha que ele é amigo... Até que prove o contrário. Se você acha que ele é eles amigo... Eles me provam o contrário, até que prove o contrário. É, tá atacando ele. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro virar uma pedra, eu vou matar um, tem que sobrar um. Isso que tem que sobrar. Eu viro um golem de ferro. Tipo coisa. 9 mais 2. Tá bom, você foi um sucesso. Nossa, obrigado. Meu retardado. Filha da puta. Ele não leva dano, porque ele é uma pedra, pô. A coisa mais interessante. Tá, só ó. Mas isso não, vai dar merda. Tá, você vai querer deixar que nem um. Nossa. Não explodiu, mas. Pelo menos 10 coisas que estão em volta, o cara tá doado. Caralho! Não sei da onde assim, mas. É, do outro. Depois eu digo. Vai, vai. Peraí, como que é a situação? Você tá não, no chão, eu tô... Não, eu tô no chão. Sabe o que é mais engraçado? Eu tenho suportezinho. Sabe o que é mais engraçado? Você ainda tem 3 domingos. Não, não tem mais engraçado que isso. Todo mundo caiu. Opa, eu falei. Sou filha da puta, falei. Tava cedendo, daí você fez peso. Falei, eu falei, eu falei, eu falei. Que aí disse? Todo mundo caiu em pé. Olha a sorte, Júlio. Vai. Outra vez. Vai rolar mais um de bônus, porque a árvore tem muita folha. Vai, ó, ele jogou 4, mais um 5, ele jogou 2, mais um 3. Não, 3 não importa. 4. Tá, então você demora. Você foi batendo. Daí você caiu em cima dos quadrúpedos, então você tá de boa. Então já o Gabriel bateu, não, mãe, ele não. Bateu no palco esposo e daí caiu dando no alto. Antes de eu cair, eu podia jogar uma magia assim, só pra filha da puta mesmo. Tacar a míssil no chão. Tá bom! Aí ele taca fogo assim no golem de pedra. Eu. Tá bem, enquanto você tava. Ele se olhou pra trás assim. Não, assim. Daí, que porra, ele ia morrendo. Ele se virou assim pras costas, só se tava pegando o fogo, não queria adiantasse. Porque o arqueiro que saiu em mim, ele se derrubou pra mim. E o arqueiro que tava atirando em você. Cachorro. Parece que ele já é uma encruzilhada bem foda aqui. Não, hoje na sala o povo tava falando sobre o pau do Salter. Pau? Sério? Pau. Que pau? Ele falaram do pau do Salter. O Dorothy me perguntou pra ele: Salter, você tem pau pequeno? Salter respondeu pra ele: meu avô é baiano. Aí daí hoje começou. Caraca, foi de rola pra rola do Salter, pô. Já tá. Ei, o pau do Salter diminuiu. Na rola! Diminuiu, né? Rola de jegue, rola de gorila, rola de salto. Ai, caralho! Coitado, cara!